Sociedade, fio. Ela neste processo só atrapalha. Primeira palavra que eu posso dizer e que eu posso falar é de paciência, né? Tudo tem o seu tempo certo, tudo tem a sua hora certa de acontecer. É importante sempre, sempre entender que cada ser humano tem um processo evolutivo. Ter a paciência, ter a calma, entender tudo isso, né? A intolerância, né, de forma geral, e a intolerância religiosa, eu acho que vocês têm que agir realmente com fé. É melhor a gente reformular. A questão do karma, do entendimento, mas às vezes o Vasconcelos esquece que o Vasconcelos tem dignidade, que tem qualidade, que tem como prosperar. Como é que eu posso saber se eu estou no caminho certo da minha missão? É realmente enxergar a sua existência como um todo, se conectar ao universo, abrir essa tampa que o Vasconcelos chama de cabeça para as coisas mais elevadas possíveis. Se Deus me permitiu estar aqui, independente dessa tecnologia que o Vasconcelos utiliza, se ele falasse para eu, quando é, não é para Vasconcelos ir, não pode ir. Também saberia escutar e com certeza Vasconcelos também entenderia, né? Sim. Como acontece, né? É, com E certeza. aí também não tem como Vasconcelos também ficar devagando nas ideias, né? Não. Sobre os fatos reais das pessoas que divulgam, que falam, que comentam qualquer coisa do tipo, é a opinião delas. Existe, na verdade, um processo de aprendizado de acordo com o seu olhar. Se você olhar para aquilo com um olhar diferenciado, você automaticamente vai tirar a lição, vai tirar o proveito daquela situação, do que você está vendo, do que você está escutando, do que você está sentindo. Então, as irradiações elas são inúmeras, mas a forma de se blindar e de se proteger também são desde os banhos de descarrego, desde as mentalizações, das meditações, das orações, dos rezos. Fica em cargo de cada um cuidar de si, porque essa foi a missão que Deus deu, né? Se Vasconcelos tem amor, Vasconcelos não precisa de ter medo. Vasconcelos não precisa de ficar receoso, não precisa de patinar, vamos dizer assim. É importante, importante amar. Amar em primeiro lugar a si, amar a Deus, amar a si porque Deus está em si. Aprendi realmente a perdoar, a amar, a respeitar. E até o dia de hoje a gente aprende, né? Um preto velho, qualquer entidade, também está em processo de evolução, alcançou uma graduação. Até aí, tudo bem, ok, mas não significa que estagnamos, né? Que ficamos e que nós já achamos o oráculo do saber. Na verdade, nós somos iguais a Vasconcelos. O amor e a paciência são chaves, são alianças, são elos que realmente nós, a cada dia que passa, vamos aprimorando ao longo do tempo. Porque o tempo também é um tempo diferente de Vasconcelos. O nosso tempo funciona de outro jeito. A missão é realmente expandir a consciência da caridade, partindo de um princípio de que eu preciso cuidar de mim, cuidar do ambiente onde eu vivo e aí cuidar das pessoas, porque a nossa missão, a missão individual, cada um vai se alinhando, mas a proposta, né, vamos dizer assim, de forma abrangente, é a caridade interna. Não tem como ajudar alguém se eu não tenho condição nem de me ajudar. Às vezes quem está precisando de cura é Vasconcelos, porque Vasconcelos está querendo tanto curar o outro, né? E aí, a principal função da Umbanda na terra é semear a consciência elevada da caridade para contigo. Porque se vai Xuxê cuida de si, vai Xuxê não vai ficar preocupado com o outro, que o outro já vai ter essa consciência de que ele precisa cuidar de si, e aí vai se formar um elo e uma corrente mais consciente, onde vai Xuxê vai conseguir, vai Xuxê vão conseguir um dar as mãos para o outro e se colocar em igualdade. O significado da vida, o significado da vida, viu, é oportunidade, oportunidade de crescimento. Porque a partir do momento que vai Xuxê vive respeitando a si, vai Xuxê não dá liberdade para o outro, né? Para o outro interferir no seu caminho, para o outro, mesmo que ele não esteja com uma energia lá muito boa, se vai Xuxê sabe de quem, sabe da sua vida, conhece a sua vida, sabe o que é viver, nada vai te perturbar, nada vai tirar a sua paz. Mas você vai viver realmente, né? Porque tem muita gente por aí sobrevivendo. Né? A função, na verdade, sobre o médium não fica somente restrita a um terreiro, porque é como se você simplesmente colocasse um branco, colocasse uma roupa, estou num terreiro, sou um médium, estou apto a trabalhar, pendurei uma canga e uma guia, e agora eu vou trabalhar nesse terreiro, vou seguir as instruções dele. Então, a mediunidade, ela não está somente vinculada a um terreiro. Graças a Deus, aqui estamos começando mais um diálogo com os Espíritos, já temos aqui a entidade incorporada. Qual que é o nome do senhor? Se me chamo Pai Manuel de Aruanda. Pai Manuel de Aruanda. Isso mesmo. O que, que é de Aruanda, Pai Manuel? De Aruanda é no lugar de onde eu venho. Aruanda é a minha terra querida. Aruanda é o meu berço, é o meu lar, é a minha morada espiritual. Claro que sim. Quando se fala de Aruanda, algumas pessoas se referem a Aruanda como céu e outras se referem como uma colônia espiritual. O que é Aruanda? Aruanda é uma colônia espiritual. Claro que sim. O que, que o senhor pode dizer para a gente hoje a respeito de uma pessoa encontrar a própria paz? Como é que ela faz? Isso é muito simples. Encontrar a paz interior é olhar para dentro num primeiro momento, sair de todas as influências externas. Sair das influências das irradiações energéticas, que muitas das vezes mais servem para atrapalhar do que para ajudar. Claro. É. Olhar para dentro é simplesmente colocar em si uma cápsula protetora e começar a fazer uma visitação dentro do seu ser, os seus sentimentos, as suas emoções, os sintomas nos corpos que cada um de nós temos, até nós desencarnados, inclusive. Então, quais são as irradiações energéticas às quais diariamente estão os seres humanos expostos? São tantas que nós podemos ficar aqui falando o dia já inteiro e aí eu não vou terminar ainda, né? Eu falo, para começar, muitas poluições visuais, muitas exposições auditivas, muitas exposições energéticas por intenções. Tem pessoas que têm boas intenções, tem outras por questão mesmo da sua evolução, a sua linha, como é que funciona seus pensamentos, como é essas interações. Então, vai Xuxê fica exposto a tudo. E a forma mais prática que tem para que vai Xuxê realmente se blinde e que vai Xuxê sempre faça esse exercício de olhar para si é através da oração, através do rezo, né? Porque porque o régio ele é poderoso, né? Ele limpa todos os seus canais, né? E aí, como eu estava falando a respeito das exposições, das irradiações energéticas, se Vaxunxê for parar para perceber mesmo quantas coisas Vaxunxê consegue captar ao longo do dia com seus olhos. Realmente. E quantas coisas que Vaxunxê escuta ao longo do dia. Tudo que Vaxunxê vê e tudo que Vaxunxê escuta são 100% saudáveis para Vaxunxê? Não, senhor. Então, a partir daí, para Vaxunxê fazer uma contagem de quantas palavras Vaxunxê escuta ao longo do dia e aí as coisas invisíveis, né? As coisas que Vaxunxê vê já traz para Vaxunxê coisas boas ou coisas não tão boas assim. Porque eu costumo dizer que não existe coisa ruim. Existe, na verdade, um processo de aprendizado de acordo com o seu olhar. Se Vaxunxê olhar para aquilo com um olhar diferenciado, Vaxunxê automaticamente vai tirar a lição, vai tirar o proveito daquela situação, do que Vaxunxê está vendo, do que Vaxunxê está escutando, do que Vaxunxê está sentindo. Então, as irradiações elas são inúmeras, mas a forma de se blindar e de se proteger também são, desde os banhos de descarrego, desde as mentalizações, das meditações, das orações, dos rezos, fica em cargo de cada um cuidar de si, porque essa foi a missão que Deus deu, né? Não é para cada um cuidar de si, mas sim, muitas das vezes vai juntar e quer cuidar dos outros e esquece de si. Esse aí também é um dos motivos e uma irradiação que trava a evolução de Vaxunxê nessa caminhada dessa existência. Acho que expliquei até por demais, né? Graças a Deus. Para Manuel de Amanda, perdão, qual é o significado da vida? O significado da vida? O significado da vida, filho, é oportunidade. Oportunidade de crescimento. Posso dizer para Vaxunxê que viver a vida com consciência, viver a vida de forma plena, independente das dificuldades que Vaxunxê já acredita que existam, né? Porque às vezes Vaxunxê fala que Vaxunxê tem problema, que Vaxunxê tem dificuldade. E aí, como eu falei, se Vaxunxê já muda a nomenclatura, se Vaxunxê fala que se tem um desafio, que se tem um obstáculo que precisa de ser ultrapassado, Vaxunxê vai começando a entender, ter o traquejo para saber o que é viver, o que é a vida de fato, né? É uma palavrinha de 4 letras, mas que imagina Vaxunxê sem vida, o que Vaxunxê seria. Mas aí podemos entrar em vários crivos dessa pergunta, né? Vida terrena, vida espiritual, são vários tipos de vivência, não é verdade? Sim. A vida não se resume apenas ao plano terrestre, né? Quantos planetas existem no sistema da Via Láctea? Ou seja, a vida na Terra... Eu já estive por aqui, tive minhas experiências. Hoje estou atuando, né, em Aruanda, e quando sou solicitado, se venho aqui para poder prestar alguns esclarecimentos, dar alguns aconselhamentos, sempre levo a mensagem de que é muito importante Vaxunxê saber quem Vaxunxê é. Deus deu a vida para Vaxunxê, para que Vaxunxê consiga se desenvolver e sair dos estágios mais primitivos possíveis. E aí, ele tem um acordo com Vaxunxê. E aí, Vaxunxê precisa de ter essa consciência acheja, né? Desperta. Na verdade, às vezes, Vaxunxê vive falando de despertar espiritual e muitas das vezes ainda não saiu nem do sono da ignorância. Porque se alguém dá uma pijada no seu pé, Vaxunxê já quer enfiar a mão na cara da pessoa, Vaxunxê já quer fazer um escaché, quer fazer um picadeiro. Sim. E aí a paciência já não tem. E isso, vamos contextualizar, isso é viver? Bem, sendo que vacho seja tão cansado de saber muitas das vezes quais são os principais mandamentos, né? Aí nos fala sobre alguns mandamentos que foram recebidos, que foi passado, e o primeiro mandamento, que é viver tendo o respeito consigo, porque a partir do momento que Vaishnava vive respeitando a si, Vaishnava não dá liberdade para o outro, né? Para o outro interferir no seu caminho, para o outro, mesmo que ele não esteja com uma energia lá muito boa, se Vaishnava sabe de quem, sabe da sua vida, conhece a sua vida, sabe o que é viver, nada vai te perturbar, nada vai tirar a sua paz. Mas você vai viver realmente, né? Porque tem muita gente por aí sobrevivendo. Realmente. Graças a Deus. Então, Chifio, é muito importante entender toda a oportunidade que Deus dá para vocês. Não existe coisa ruim, não existe dificuldade. Existe aprendizado. Deus, ele não sabe de todas as coisas. Ele não criou o preto, não criou o branco, não criou o amarelo, o azul. Não criou todas as coisas. Foi sim, sim. Então, entender a vida, ela é muito simples e muitas das vezes vocês complica. Essa palavrinha e essa oportunidade, né? Então, é resumindo, né? Porque às vezes eu dou uma volta gigantesca. Imagina. Resumindo, a vida é uma oportunidade. Graças a Deus. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? A maior lição que eu tive na última encarnação, filho, foi o amor. O amor incondicional. Não é o amor que muitas das vezes as pessoas andam falando por aí afora, da boca para fora. O amor é Vaishnava sofrer na matéria e perdoar. O amor incondicional é Vaishnava olhar para os olhos de um irmão e Vaishnava perdoar. Perdoar porque não sabe o que faz, perdoar pela ignorância, perdoar por conta, né, das situações, dos laços kármicos. Eu aprendi a amar verdadeiramente. Hoje é o que eu sinto e passo para todos os filhos que chegam até a mim, em qualquer tipo de situação. Eu aconselho. Aprenda a amar verdadeiramente, aprende a amar incondicionalmente. O outro pode fazer o que o outro quiser, pode falar o que quiser. Se Vaishnava tem amor, Vaishnava não precisa de ter medo. Vaishnava não precisa de ficar receoso, não precisa de patinar, vamos dizer assim. É importante, importante amar. Amar em primeiro lugar a si, amar a Deus, amar a si porque Deus está em si. Aprendi realmente a perdoar, a amar, a respeitar. E até o dia de hoje a gente aprende. A gente não sabe de todas as coisas. Às vezes vai com gente fica pensando assim. Ah, hoje Vaishnava é um preto velho, que deve ter uma vida muito mancha, né? Que deve ter um toquinho, um cachimbo, e aí Vaishnava só vê o tempo passar, sentado tomando uma bija nos cabelos brancos, sentado num gramado, e que a gente não tem mais serviço, que a gente já chegou em um estágio que não precisa de fazer mais nada, né? É só descer quando alguém precisa de alguma coisa e não tem mais o que fazer, vamos dizer assim, né? A vida não acaba por aqui, né? Existe, como eu disse para Vaishnava agora há pouco, são várias oportunidades, graduações espirituais. Ou seja, eu não sei ainda o que me aguarda daqui por diante. Se for necessário de se voltar aqui nesta terra, eu obedeço uma lei maior, né? Ou seja, aprender o que eu aprendi na última encarnação Poderíamos dizer também, no plano do astral, que eu vivo uma encarnação, porém espiritual. Alcancei uma graduação. Porque às vezes o Baixo Xês tem um entendimento que, pronto, o Baixo Xê ganhou uma coroa, o Baixo Xê é um preto velho, o Baixo Xê é uma preta velha, o Baixo Xê é um erê, o Baixo Xê é um caboclo, é um exu, e pronto, né? Agora já não tem mais nada para alcançar, não tem mais serviço para fazer. Quem dera, né? Quem dera não, na verdade eu posso dizer assim que eu gosto de trabalhar, né? E nós temos o nosso trabalho assim como o Vasco fez. Então aqui, Vasco fez, por exemplo, só para dar um exemplo. Vasco fez tem uma criança, Vasco fez tem que assistenciar, Vasco fez tem que educar, Vasco fez tem que aconselhar, Vasco fez tem que dar todo um aparato e um suporte. Assim funciona nós. E que nós também temos que prestar conta a alguém. E é assim que funciona. Então, filho, a última vida, o que eu aprendi, a última encarnação terrena, foi a amar. E hoje o que eu aprendo e continuo aprendendo a cada dia é expandir muito mais o meu amor, a minha luz, a minha sabedoria para todos os seres, para aqueles que precisarem. Prestigiou de algum conselho, prestigiou de raciocinar, meditar, mediante alguma situação, alguma questão que precisa de sair de um crivo, vamos dizer, terreno e que tenha uma pontuação espiritual, nós estamos trabalhando em função disso e a vida não terminou, não acabou. Foi um processo que passou da encarnação, né, nessa terra, e agora seguimos, tanto que eu estou aqui, então eu estou vivo, né? Claro que sim. Todo dia na vida de um preto velho é de dedicação e aprendizado? Sim, sem sombra de dúvidas. Todos os dias nós aprendemos com os filhos, aprendemos com os nossos mestres, aprendemos com o universo, porque às vezes o Vasco Xês realmente tem uma ideia de que passou para o plano de lá, ganhou uma graduação, como eu estava falando, já sabe de tudo. Quem sabe de tudo é Deus, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe como é que funciona o passo a passo, o ABC dessa escola e das várias escolas, e de várias faculdades, universidades, que é a existência dos seres, né? Porque aí vamos te falar dos seres humanos, dos animais e de tantos outros seres que Vasco Xês pouco tem conhecimento por conta realmente de algumas ordens. Tem coisas que Vasco Xês pode se saber, tem coisas que não pode, porque senão, imagina se Vasco Xês tem algum desdobramento um pouco mais acentuado e tem que descobrir e visualiza e vislumbra coisas que Vasco Xês nunca viu na vida. É um pouco difícil para Vasco Xês adaptar a essa realidade, que é o que Vasco Xês precisa de aprender. E assim como nós temos, né, todo o nosso sistema, né, para que a gente possa também evoluir, né? Um preto velho, qualquer entidade, também está em processo de evolução, alcançou uma graduação. Até aí, tudo bem, ok, mas não significa que estagnamos, né? Que ficamos e que nós já somos o oráculo do saber, né? Na verdade, nós somos iguais a Vasco Xês. Porém, nós alcançamos alguns patamares de entendimento, de vivência, e foi nos dado permissão para instruir, para educar da melhor maneira possível, sempre com muito respeito, com muito amor, porque foi o que a gente aprendeu, né? E é o que a gente aprende. Uma das primogias nossa é a paciência, ter a paciência com o Vasco Xês, a paciência com nós mesmos também, a paciência, né? O amor e a paciência são chaves, são alianças, são elos que realmente nós, a cada dia que passa, vamos aprimorando ao longo do tempo. Porque o tempo também é um tempo diferente de vários jeitos. O nosso tempo funciona de outro jeito. Se eu precisar de chegar para fazer um atendimento, se aqui nesta terra, vamos dizer, 3 horas da manhã, aqui nesta terra é este tempo. Em Aruanda é outro tempo, completamente diferente. Só que eu não vou fazer a divulgação de como é que funciona as coisas lá, né? Sim. É mais ou menos assim, filho. Então a dedicação, sem sombra de dúvida, é o nosso, vamos dizer que é o nosso forte. Graças a Deus. O Padre Manuel, qual que é a missão da Umbanda no Brasil e no mundo? A missão da Umbanda é a caridade em primeiro lugar consigo mesmo. Se Baxunxê não pratica a caridade consigo, não se adianta praticar com ninguém. Porque a caridade envolve ter amor, ter respeito, ter esperança, ter fé, acreditar nas divindades. Deus, ele irradia polos para todas as religiões, né? Para todos os santos e para os orixás. Ou seja, a missão da Umbanda pode se simplificar na caridade consigo, respeitando a natureza, respeitando a si, porque os orixás nada mais é do que as polaridades da natureza. Xangô nas pedreiras, Iemanjá no mar, Oxum na cachoeira, Iansã nos ventos. Ou seja, respeitar a natureza, respeitar a sua natureza, respeitar tudo que o circula, ter a caridade de cuidar de si, de se preservar, né, de se manter em conexão a todos esses elementos que estão aí disponíveis para Baxunxê, né, para todos os filhos. Essa mensagem não só se resume aos filhos de Umbanda, né, se resume a todos os filhos existentes neste plano, né, existentes neste planeta, na famosa Mãe Terra. Então, filho, a missão é realmente expandir a consciência da caridade, partindo de um princípio de que eu preciso cuidar de mim, cuidar do ambiente onde eu vivo, e aí cuidar das pessoas, porque a nossa missão, a missão individual, cada um vai se alinhando, mas a proposta, né, vamos dizer assim, de forma abrangente, é a caridade interna. Não tem como ajudar alguém se eu não tenho condição nem de me ajudar. Não funciona. Na verdade, eu acho que ele vai estar pegando uma demanda para si. E aí é importante ter o entendimento de que a caridade, ela parte de um crivo, de um princípio, que ela tem que ser consigo mesmo, porque às vezes vai com você fica tomando dores do outro, às vezes vai com você acaba pegando várias situações, ah, eu vou ser o curador, eu vou solucionar, eu vou resolver, mas se o outro não quer, né? Como é que vai acontecer uma cura? Às vezes quem está precisando de cura é Baxunxê, porque Baxunxê está querendo tanto curar o outro, né? E aí, a principal função da Umbanda na Terra é semear a consciência elevada da caridade para consigo. Porque se Baxunxê cuida de si, Baxunxê não vai ficar preocupado com o outro, que o outro já vai ter essa consciência de que ele precisa cuidar de si, e aí vai se formar um elo e uma corrente mais consciente, onde Baxunxê vai conseguir, Baxunxês vão conseguir um dar as mãos para os outros e se colocar em igualdade. É isso que eu entendo, filho. Louvado seja. Qual que é a missão dos médiuns no terreiro de Umbanda? Para com o terreiro de Umbanda? Então, tio, essa pergunta a gente pode também desdobrar, né? Mas você já prestou atenção que eu começo a responder e vou dando várias respostas ao mesmo tempo, né? Vou fazendo um círculo, né? Sim, sim. Fazendo todo o apanhado. A missão dos médiuns, né? Num terreiro. Na verdade, essa missão mediúnica, ela não está somente vinculada ao terreiro, porque desde que Vaxunxê sai da barriga da sua mãe, Vaxunxê já é médium, né? Encarnou nesse plano, Vaxunxê já é médium, encarnou em qualquer plano, se é médium, porque tem uma partícula divina. Ou seja, como é que vai acontecer o desenvolvimento ao longo da existência é que vai ser da escolha do seu livre-arbítrio. A função ao terreiro, vamos dizer assim, né? Cada terreiro tem as suas obrigações, né? Tem a sua crença, tem um fundamento estabelecido. E aí isso vai realmente de cada terreiro, cada médium de cada terreiro, né? Como é que funciona? Tem médiums em alguns terreiros e tem algumas obrigações que devem ser dadas porque foi estabelecida por uma pessoa física e também por um guia espiritual. Ou seja, né? Vamos lá te dar um exemplo. É importante ter os cuidados, os gelos, os tratamentos com o ori, o tratamento com o corpo físico, com os banhos de ervas. E aí, tendo também uma métrica e uma linhagem de entendimento de que é muito importante ter ética, está tudo muito envolvido ao seu desenvolvimento humano. Existem algumas regras que cada terreiro coloca por uma questão de afinidade e adaptação de modelos de trabalho, né? Tem casas, tem terreiros que são universalistas, que abrem portas para todas as outras linhas espirituais. Tem terreiros que são terreiros mais fechados, com alguns fundamentos de uma base, de uma ancestralidade que foi adquirida por um pai de santo. Ou seja, né, a função, na verdade, sobre o médium não fica somente restrita a um terreiro, porque é como se Vaxunxê simplesmente colocasse um branco, colocasse uma roupa, estou num terreiro, sou um médium, estou apto a trabalhar, pendurei uma canga e uma guia e agora eu vou trabalhar nesse terreiro, vou seguir as instruções dele. Então, a mediunidade, ela não está somente vinculada a um terreiro. Ela vai muito mais além, ela começou muito antes, né? Ou seja, quando o Vaxunxê saiu da barriguinha da sua mãe, o Vaxunxê já era médium, né? Ah, sim. Conseguiu entender ou fiz muita confusão nessa explicação? Sim, senhor. Como lidar, no caso, a pessoa sendo médium, muitas vezes iniciante, muitas vezes já não é mais iniciante, como lidar com a ansiedade de querer incorporar logo, dar consulta logo e ajudar logo o próximo a incorporar? A ansiedade, filho, ela neste processo só atrapalha. Primeira palavra que eu posso dizer e que eu posso falar é de paciência, né? Tudo tem o seu tempo certo, tudo tem a sua hora certa de acontecer. Não tem como você colocar a carroça na frente dos bois. Existe um processo para acontecer, aberturas mediúnicas para poder acontecer. Vaxunxê já é médium, porém Vaxunxê vai trabalhar a sua mediunidade mediante a linha que Vaxunxê escolheu. Então, nada acontece de uma hora para outra, né? Até para nascer precisa de 9 meses. Não significa que Vaxunxê batizou num terreiro e 9 meses Vaxunxê já está pronto. Nada. Não tem como a gente fazer essa simbologia, né? Então, o primeiro passo é você realmente relaxar e ter paciência, ter tranquilidade, porque para se haver a conexão de forma profunda, né, Além da paciência, também tem todo um arsenal que precisa de ser desenvolvido. Como eu falei, né? A mediunidade, ela já precisa ser entendida com outros olhos. Ela não está somente vinculada a uma incorporação. A você pode realizar tantos outros trabalhos. Muitas das vezes, as pessoas, né? Os filhos quer trabalhar, já quero receber a entidade, enfim, quero prestar consulta, sendo que é. Este filho, ele já presta consulta, se ele sabe ouvir, se ele sabe entender o que acontece com o outro, se ele realiza alguma atividade social, faz algum trabalho voluntário, ele já está executando e se preparando. Claro que existe sim as suas especificações. Eu quero trabalhar porque eu quero receber meu preto velho, quero receber minha preta velha, quero receber minha pombagira. Mas é importante, antes de receber qualquer entidade, receber a si mesmo e perceber o que vai você já pratica. E aí tem algumas dicas, algumas sugestões que são mais do que importantes de serem desenvolvidas ao longo da escolha que vai você fez. Filioxe é um banda, eu quero, a partir de agora, me dedicar, né? Mas a paciência não anda junto com a ansiedade. Mas você tem que escolher. Ou mas você continua sendo ansioso e vai esperar um tempo a mais, porque só porque mas você quer, a entidade não vai manifestar em mas você, né? É importante ter a mente muito bem trabalhada, porque dependendo de como mas você se comporta, mas você não vai deixar a entidade encostar, chegar, começar a te baixar as orientações do que ela quer, do que ela precisa para trabalhar. Na verdade, não é nem o que ela quer. Quais são as ferramentas primordiais e alinhamento que vai você tem que ter para começar a desenvolver o trabalho em atendimento e incorporação. Qual é a mensagem que o senhor acredita importante chegar nos dias de hoje no coração dos dirigentes, pais e mães de santos dos terreiros de Umbanda, do Brasil e do mundo? É importante sempre, sempre entender que cada ser humano tem um processo evolutivo. Ter a paciência, ter a calma, entender tudo isso, né? Entender que um processo evolutivo já dá muito pano para manga. Então, ter paciência, ter calma com cada um que chega, que adentra para dentro de um templo, receber de braços abertos e realmente baixar uma confiança, baixar o amor, porque se já é um dirigente, já se tem tempo de estrada. E com certeza a responsabilidade ela é muito grande, mas sempre tem que se prezar pelo amor, pela caridade, pela paciência. São os pilares básicos para manter um terreiro aberto, para manter um templo aberto. A cada dia que passa, se você acredita que está fazendo bom, pode saber que vai você pode fazer melhor. Porque às vezes vai vocês se limitam. Ah, eu não consigo lidar com determinada situação. E aí se vai você assume que não consegue lidar, mas se vai você traz essa situação para a espiritualidade, não vai ter dificuldade, né? Vai você vai conseguir enxergar com outros olhos. Eu sempre dou essa mensagem de enxergar com outros olhos, né? Não tem uma demanda, não tem uma situação, não tem nada que não possa ser solucionado, porque a gente tem até um dizer aqui nesta terra, o que não tem solução, solucionado está, né? Não é? O que não tem solução, solucionado está. Ou seja, não precisa entrar em pânico, em desespero. Na verdade, essa mensagem, ela não se resume somente a dirigentes. Se resume a todos os seres, porque todos são iguais. Tem cada um as suas diferenças, sem sombra de dúvida. Mas é muito importante saber que todos respiram o mesmo ar, todos sentem dor de barriga, né? Todos sentem dor de cabeça, todos sentem fome. Não pode ser melhor no quesito financeiro, mas será que realmente é melhor mesmo? Bom, cada um com seu, cada um, né? Cada um tem uma ideia, cada um tem uma ideologia, cada um pensa de uma forma, de um jeito. Mas eu falo isso de forma geral, porque muitas das vezes os filhos também chegam e jogam todas as demandas para os dirigentes. Vasco Cheio é que tem que resolver, né? Como o Vasco Cheio sempre escuta ele falando, né? O B.O. é seu. Não. É ter a consciência de que cada um tem um caminho, tem uma vida para poder cuidar, mas quando se torna dirigente, tem uma responsabilidade maior, porque afinal de contas, você vai estar recebendo várias pessoas e com essas pessoas várias energias, vários guias, espíritos, tanto positivo, de polaridade positiva, quanto de polaridade negativa, que precisa de ser desenvolvido, trabalhado e transmutado para a luz. Então, quando se tem essa responsabilidade de ser dirigente, a graduação ela aumenta, porque Vasco Cheio não escolheu ser o que Vasco Cheio é. Ou seja, quanto mais amor, quanto mais paciência, quanto mais respeito, consideração por quem quer que entre ou saia no seu templo, no seu terreiro, é importante, né? É isso que eu acredito. Essa mensagem ela é muito boa. Eu Se também fosse acho. eu ia escutar, Eu né? também vou. Como devemos nós, os filhos de qualquer religião afro-brasileira, lidar com a intolerância religiosa? A intolerância, né, de forma geral, e a intolerância religiosa, acho que vocês têm que agir realmente com fé e com esperança em Deus. E se mais você tem a sua fé na sua religião e mais você está seguindo o seu caminho e tem certeza deste caminho e realmente confia em Deus, confia no santo, confia no orixá, mas você não precisa de temer a nada. Na verdade, eu falo que não existe problema, né? Existe desafio, né? Mas você escolheu se filiar à Umbanda, ao Candomblé, ou à Igreja Evangélica, ou à Igreja Católica, porque muitas das vezes vocês escuta, né, a questão da intolerância contra as igrejas de matrizes de africanas. E você é bem polêmico em falar isso, tá bom, viu? Pois não. Às vezes também acontece muita intolerância no sentido ao contrário, né? Tem muita gente que não consegue entender por que que o evangélico é assim, por que que o católico é achado, por que que o budismo é assim, o espiritismo é achado. A religião, filho, na verdade, o primeiro princípio seria de religar a Deus, independente do Deus que se cultuasse, né? Seja um Deus pagão, seja Alá, seja Jeová, seja Buda, seja Krishna, seja Jesus Cristo, seja. É religar o todo, religar o cosmos. Mas a intolerância religiosa, ela não só parte para com as religiões. Eu sei que você está fazendo essa pergunta por conta de que o seu trabalho é este, né? A sua função é essa. Mas eu gosto de explanar de forma mais ampla. Sim, pois não, claro A que sim. intolerância, ela acontece do ser humano para com o outro. Quando o Vasco Cheio não se respeita, como eu falei, né? O Vasco Cheio não vai respeitar o outro. Automaticamente o Vasco Cheio vai querer invadir a crença do outro, invadir o que o outro pensa, deixou de pensar. A verdade é que o homem tem muita sede de poder. E se não se tem paciência e humildade, a intolerância vai continuar sendo propagada, não só nestes momentos atuais, mas como um momento futuro. Enquanto todos não colocarem a mão na sua consciência e desenvolverem realmente o respeito por si, ou o outro está batendo um tambor ali na esquina, deixa ele bater o tambor dele, desde que não invada o meu espaço, né? Mas você não precisa de concordar com as práticas de ninguém. Mas é necessário que você respeite. Respeite. Existem normas que são estabelecidas para você viver em sociedade. Respeitando essas ordens, mesmo que não seja as ordens que vocês queriam, né, da maneira como queriam, é importante para uma harmonização segundo um contexto de que vocês precisam de viver em sociedade. Mas não é viver em sociedade, você não consegue viver consigo mesmo. Às vezes vocês não tem essa percepção. Eu falo vocês para quem está escutando, né, porque eu estou sendo gravado, né, isso mesmo. Isso mesmo, vou. Então, é importante você ter na sua mente que a intolerância ela começa a partir do momento que você não se tem respeito. Não sabe respeitar a sua própria fé e acredita que você é que pode estabelecer um dogma, criar uma verdade absoluta. E aí, sobre os episódios que têm acontecido de intolerância enquanto as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, a mensagem específica para este caso, eu posso dizer, lembre-se dos nossos tempos. Os nossos tempos em que nós fomos escravos, que nós sofria nessa matéria açoites terríveis. Para pensar, refletir que nós temos uma mensagem, já deixamos essa mensagem para vocês. Hoje nós estamos aqui. Então, tu precisa de ter medo, porque Deus ele sempre vai dar para vocês uma segunda chance. Deus ele sempre dá uma segunda chance, uma terceira. Quantas existências vocês já acredita que já viveu nessa terra? Então é muito importante não temer, se você confia em Deus, confia no orixá. E aí, essa mensagem se estende também a todas as pessoas que sofrem algum tipo de intolerância. Tenha fé, tenha fé, tenha fé em Alá, tenha fé em Buda, tenha fé em Krishna, tenha fé em Jesus Cristo, porque não podemos ser simplesmente reducionistas, né? Reduzir a uma marcha. Vamos pensar de forma geral, quantas demandas muitas das vezes vocês acabam fechando os olhos e acreditam que não acontece. Não, isso não acontece, não. Esses são assim espiritualizados, têm uma consciência elevada, todos estão num barco só, que é viver neste plano. Então todos passam por situações onde podem cometer excessos. Isso que eu posso dizer. Louvado seja. Entendeu? Sim, sim. Todo ser encarnado está ligado ao seu pretérito espiritual? Sim, sempre. Sempre está conectado em todo o tempo, na sua existência, nessa existência, em todas as que já passaram e as todas que possivelmente poderão chegar. É muito importante vocês entender que vocês estão ligados e conectados à sua família, à sua sentença divina. O karma, por ele existir, deve ser encarado ou devemos deixá-lo descansando? Como lidar com o karma? Filho, na verdade o karma não existe. Essa aqui é a resposta mais simples que eu posso dar para vocês pelo fato de que às vezes vocês encaram determinadas situações que são aprendizados. Às vezes vocês têm um conceito de karma de algo que é pesado, né? Nossa, eu tenho a minha sogra, essa sogra é uma jararaca, não é assim que vocês falam muitas das vezes? Ah, eu tenho o meu chefe eu só Jesus Cristo na causa para poder aguentar aquele homem todo dia falando na minha cabeça 8 horas. Ah, eu tenho um filho, mas esse filho não me escuta de jeito nenhum. Existem situações que precisam ser amadurecidas e precisam ser trabalhadas. A partir do momento que vai acontecer, também muda o seu olhar, né? Eu costumo dizer, filho, que ver é função dos olhos, enxergar é do espírito. Oh. A situação é a seguinte: existe possibilidade de você amadurecer determinadas relações que possivelmente um tempo atrás você não teve oportunidade. Ou se você não teve oportunidade, eu posso reformular: você não alcançou o nível de consciência que você tinha que alcançar mediante a relação. É importante você saber do seu caminho, né? O que você cria, como é que você se posiciona a tudo que lhe acontece. Muitas das vezes você fica com essa ideologia de karma, questões que são pesadas, difíceis. Ah, eu não consigo lidar com determinada situação na minha vida porque eu tenho um bloqueio gigantesco. Costumo ouvir dizer que se tem processo, mas você coloca Brasília no chinelo. De tanto processo que você tem, ah, eu não posso fazer isso, eu não dou conta de fazer aquilo. Vocês mesmos se limitam e criam para si esses bloqueios que em alguns contextos vocês utilizam a palavra karma. O entendimento da palavra karma, ela é muito simples. Eu também, assim como a vida, eu também faço a mesma classificação para o karma. Oportunidade. É uma oportunidade de você, olha, eu estou conseguindo perceber que eu não tenho uma relação muito boa com fulano de tal. Eu vou me posicionar perante a mim mesmo para que eu consiga transcender qualquer tipo de questão mediante a essa pessoa, né? Eu vou aprender a conviver e a lidar com essa situação. Ah, mas o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, o meu namorado, a minha namorada, ou isso, ou aquilo outro, seja qualquer que for a situação. Se você se posicionar perante a você, independente de religião, porque muitas das vezes você acredita que uma religião traz para você esclarecimento, mas se você não estiver reconectado e religado com o seu próprio espírito, com o seu DNA espiritual, com a sua ascensão, com a sua evolução, você não supera uma questão insignificante, né? Às vezes você tem uma diferença que pode ser solucionada a partir do momento que você tem uma clareza mental, uma clareza espiritual sobre o todo, sobre o universo. Aí você sai dessa onda, né? Que muitas das vezes, nossa, mas é difícil por demais, é complicado, é doloroso, não dá. Eu acho que eu entendo, filho. Karma é oportunidade também, acho que como viver. Não estou dizendo que a vida é um karma, tá? É melhor a gente reformular a questão do karma, do entendimento, mas às vezes você esquece que você tem dignidade, que tem qualidade, que tem como prosperar. Como se você não tivesse capacidade. Às vezes você acredita que aquela situação vai passar para a vida inteira. Mas você escolhe se você sofre ou não. É opcional. Não tem nada que aconteça com você na sua existência, seja nessa vida, nessa encarnação ou em qualquer outra, que você não tenha a opção de escolher carregar um saco de pedra ou carregar um travesseiro de pena de gancho. Graças a Deus. Como se faz para ter certeza que estamos no caminho que é nosso, realizando a nossa missão, na estrada certa? Mas não sei nem falar o que puxa o café quente, né? Muito obrigado. Oh. Então, filho, como é que você faz para saber se você está na direção certa, rumo à sua evolução? É isso que você perguntou? Se eu estou na minha missão, se eu estou no caminho certo. A partir do momento em que você retorna para dentro, comece a olhar para si com outros olhos. Abandona o olhar de vítima, abandona o olhar crítico sobre si, sobre o seu passado, sobre tudo que já aconteceu, porque muitas das vezes Vasconcelos não caminha para frente, porque às vezes Vasconcelos para, estaciona e começa a olhar para trás. Meu Deus do céu, quantas cagadas eu já fiz na vida, né? Quantas burradas eu já fiz. E aí, até o dia de hoje, eu não consegui encontrar ainda a minha missão. Não consigo entender o que é missão. Eu sei que eu estou aqui, que eu preciso evoluir, mas a palavra evoluir ela é muito limitada dentro do contexto em que eu vivo, né? Às vezes eu tenho uma situação que eu não consigo romper com ela, eu tenho uma grande dificuldade porque eu não consigo enxergar soluções, e aí Vaxunxê não sai nem do primeiro nível de consciência, porque Vaxunxê vive muito apegado à matéria, apegado às situações, às relações que Vaxunxê tem com a mãe, com o pai, com o irmão, com os relacionamentos amorosos, com o trabalho. Como é que eu posso saber se eu estou no caminho certo da minha missão? É realmente enxergar a sua existência como um todo, se conectar ao universo, abrir essa tampa que Vaxunxê chama de cabeça para as coisas mais elevadas possíveis. Vamos dizer: ah, Pai Manuel, é muito difícil eu me conectar com Deus, porque é tanta coisa que eu tenho que fazer. Às vezes tem filho que fala isso comigo. Vaxunxê acredita? Acredito sim, senhor. Ah, eu não tenho tempo para fazer um rezo, para fazer uma oração. Então, eu só vou realmente me conectar com o que eu preciso de fazer quando eu te dou uma topada e arranco o dedo fora, né? Para pensar realmente, refletir sobre o que, que é que eu estou fazendo neste plano, se eu estou no caminho certo, na direção certa. O primeiro passo, filho, é a observação. Observar as suas práticas do dia de hoje. O que já deixou para trás? Não vou dizer que não me importa não, tá? Tem sim um valor. Tudo que Vaxunxê planta, Vaxunxê colhe. E Vaxunxê tem que ter mesmo uma mente muito esclarecida, né? Como eu falei, a conexão com o todo. Para descobrir, cada um tem uma missão. E a missão, ela é muito individual, muito peculiar a cada indivíduo. Ou seja, é importante se conectar consigo, conectar com o universo, elevar as suas vibrações energéticas constantemente. Eu não vou falar que é para elevar diariamente, porque se Vaxunxê já deixa uma brecha para Vaxunxê se desconectar com uma vibração energética alta, automaticamente Vaxunxê já cai, Vaxunxê já entra dentro dos ciclos viciosos que Vaxunxê costuma praticar no seu cotidiano, que é um botão automático que vai chegar e liga: acordei o dia de ajado de hoje, né? Vamos para a luta, né? Como vai chegar e fala, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que eu posso dizer é observar como vai chegar e caminha, muitas das vezes sair do automatismo. Se vai chegar e pelo menos fosse no automatismo para viver a vida espiritual de forma plena, né? Com o estado vibracional sempre alto, não estado vibracional alto para achar que o outro é menor, mas para Vaxunxê andar para si. Eu sempre falo para o Chio que não é que Vaxunxê tem que ser janto, mas tem que andar em santidade. A gente tem aí, né, as suas limitações, mas é fazer seus esforços. Respondi a pergunta, filho? Claro que sim, muito obrigado. Vamos chegando aqui perto dos minutos finais. Tem uma questão, Alcimar. Pai Manuel de Aruanda, esse trabalho de diálogo com os espíritos, que realizo com muito amor, dedicação e carinho, que só faz escolher o conhecimento de vocês, os espíritos, e transmitir aos lares e aos corações das pessoas, encontra indagação, sobretudo na mente dos mais antigos, que afirmam que um espírito sério não vai passar o conhecimento na frente de uma tecnologia, que um espírito sério não vai falar a palavra moderna. Como é que é? O senhor aqui fez um trabalho para a gente, sendo um preto velho, diante de uma tecnologia. Como é que o senhor conseguiu fazer tudo isso e não deixar de ser o preto velho da Umbanda? Primeiro, filho, porque Vaxunxê só receberam essa tecnologia através da espiritualidade. Se não fosse para ser utilizada, não existiria, né? Sei que muitas das vezes algumas pessoas têm um conceito de que isso pode ser vaidade do médium, ou pode ser, vamos dizer, uma, como é que fala, tio, a palavra? Charlatanismo aí? Isso, charlatanismo, a promoção. Essa palavra aí eu não consigo pegar. Consigo pegar outra, mas não consigo pegar esta. É isso aí mesmo que o Vasconcelos falou, né? Autopromoção. Fio. O primeiro princípio básico é o amor. A tecnologia que Vasconcelos tem são ferramentas para ser utilizadas. A crítica, o que eu posso dizer sobre a crítica, é que ela sempre vai existir. Tudo que Vasconcelos se posiciona para poder fazer na vida, Vasconcelos está aberto a críticas, tanto positivas quanto negativas, de acordo com a lógica. Como eu falei, não existe negativo, né? Mas você deve pegar isso, acolher para si e trabalhar da melhor maneira possível. Eu, como um preto velho, aqui posicionado, para mim é indiferente, porque eu tenho que fazer o meu trabalho no terreiro, eu tenho que fazer o meu trabalho onde quer que eu seja solicitado e que eu sei que existe uma boa intenção, né? Que existe uma intenção de levar para a humanidade, levar para os familiares, seja seu, seja de quem quer que for, uma boa mensagem. Eu estou aqui em nome da paz, então, por eu estar em nome da paz, por eu estar em nome de Deus, ter um vídeo, não ter, ter a imagem divulgada, para mim é indiferente. Na verdade, o Vasconcelos não consegue ver eu, o Vasconcelos consegue ver o médium. Né? E aí é o crivo de como o médium se comporta, né? É a forma dele. Eu acompanho ele, já sei da história dele, e eu me acompanho, e eu sei da minha história. Então, o que eu posso dizer a respeito de mim mesmo, que eu não sou, vamos dizer, vou usar uma palavra aqui, que pode classificar essa pergunta, pode dar de forma breve. Eu não sou de domínio nenhum, eu sou de domínio de Deus. Se Deus me permitiu estar aqui, independente dessa tecnologia que o Vasconcelos utiliza, se ele falasse para eu, Manuel, não é para Vasconcelos ir, não pode ir, também saberia escutar e com certeza Vasconcelos também entenderia. Né? Sim. Como acontece, né? Com certeza. E aí também não tem como Vasconcelos também ficar devagando nas ideias, né? Não. Sobre os fatos reais das pessoas que divulgam, que falam, que comentam, qualquer coisa do tipo, é a opinião delas. Essa opinião pode só simplesmente ser escutada, trabalhada e aprimorada da melhor maneira possível. Claro, claro que sim. Então, qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? A minha mensagem, filho, ela é para que cada um olhe mais para si, com mais atenção, com mais carinho, com mais amor, que comece a encarar essa oportunidade que recebeu na vida de forma diferente. Hoje, Vasconcelos pode ter um olhar. Esteja aberto para ter outros olhares no dia de amanhã ou até mesmo no dia já de hoje. Daqui a 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 2 horas, 3 horas, mude sempre as suas concepções, mas de forma positiva. Enxergue essa oportunidade que te está tendo como uma pérola, como um diamante. É muito valioso existir, seja em qualquer plano, né? Seja no plano espiritual, seja aqui neste plano terreno, observe tudo o que acontece consigo, tenta tirar um bom proveito, uma boa lição da vida, do que Vasconcelos vivencia, experiencia. É muito importante ter observação, atenção, respeito, paciência, carinho consigo. E a partir do momento que Vasconcelos já tiver isso consigo e mudando essas concepções, se limpando, se livrando de preconceito, pode ter certeza que vai estar servindo para o universo com a sua energia, você vai estar alinhado com a sua missão. Não estou dando, vamos dizer assim, a faca e o queijo. Mas se você começar a estar aberto para o universo, conectado com a força maior, com a fonte criadora de tudo, você vai conseguir sair de qualquer situação que você possa considerar que não é tão, vamos dizer, agradável. Observe mais a si, cuide mais de si, respeite, ame, gere, cuide. É isso que eu posso dizer, filho. Claro que sim, graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a sua falange através de voz e com a espiritualidade. Eu é que agradeço a oportunidade e seja sempre muito bem-vindo. Sempre que se precisar, estando em nossa alçada, poder atender e responder, mas você pode ter certeza que nós estamos juntos. Que assim seja, graças a Deus. O significado da vida... O significado da vida, filho, é oportunidade. Oportunidade de crescimento. Oh. Porque a partir do momento que vai fugir, vive respeitando a si, vai fugir não dá liberdade pro outro, né? Pro outro interferir no seu caminho, pro outro, mesmo que ele não te deixe com uma energia lá muito boa, se vai fugir, sabe de quem? Sabe da sua vida, conhece a sua vida, sabe o que é viver, nada vai te perturbar, nada vai tirar a sua paz, mas você vai viver realmente, né? Porque tem muita gente por aí sobrevivendo. Né? A função, na verdade, sobre o médium não fica somente restrita a um terreiro, porque é como se você simplesmente colocasse um branco, colocasse uma roupa, estou num terreiro, sou médium, estou apto a trabalhar, pendurei uma canga e uma guia e agora eu vou trabalhar nesse terreiro, vou seguir as instruções dele. Então, a mediunidade, ela não está somente vinculada a um